Meu nome é Paulo Coy e eu sou o Controle 1. Meu nome é Humberto Siciliano e eu sou o Controle 2. E está começando o primeiro Copcast, o podcast em que você nunca joga sozinho. Aqui mais uma vez, nos reunidos para falar com a nossa audiência enorme no nosso primeiro episódio, como se a gente tivesse alguma audiência. Vai sair esse novo projeto e vamos compartilhar com você, ouvinte, ou vocês, ouvintes, vai que a gente já tem no plural, algumas nossas vivências no universo nerd e, como o nome já diz, vai ser uma coisa meio que cooperativa. Eu e o Humberto aqui estaremos nesse bate-bola, nesse bate-papo, falando sobre um determinado assunto escolhido no, na semana. Pode ser alguma coisa que aconteceu na semana, pode ser uma coisa bem nostálgica, que mais ou menos vai ser o assunto de hoje, já que o nome é Co-opcast. Nós vamos falar sobre jogos cooperativos. E aí vem minha primeira pergunta, Humberto Siciliano. Por enquanto, vou te chamar de Humberto pra galera, né? Porque daqui aos próximos episódios você não vai ter mais identidade. Porque vai voltar a piadinha, né? Exatamente. Tipo, a piada... Tudo bem. A pergunta é a seguinte. Qual foi a sua primeira experiência cooperativa nos videogames? Tá. Isso agora já deve ter ficado claro que o assunto de hoje vai ser sobre... Jogos cooperativos. Jogos cooperativos. Eu jurava que tinha falado. Mas... Tá. Tem 200 anos que a gente não participa disso aqui, então... Acontece. Então, cara, a minha primeira experiência, quando eu penso, assim, em jogos cooperativos, eu vou dizer, talvez não a primeira, mas a experiência mais marcante foi jogar Gauntlet no Master System. Peraí. Gauntlet saiu no Master System, porque eu acho que o Gauntlet, eu acho que ele é do Nintendinho. O Google, por favor, vai me responder aqui agora. Eu não tenho certeza se o Gauntlet saiu do Master System, porém... Master System, com certeza. Eu tinha a fita, né? Que naquela época... Talvez essa galera... Já apareceu aqui, você está certo. O Gauntlet saiu para Master System, sim, cara. Exatamente, ele de cara. E tal. Isso, cara, e olhando a imagem aqui, a minha memória é muito melhor do que eu realmente me lembro. Voltar esses retornos é meio... É triste, cara. É muito triste. Eu não joguei o Gauntlet. Pra mim, o Gauntlet só vim descobrir que ele existia já depois de velho, com esse lançamento do novo. Foi uma série que eu realmente ignorei, cara. Pouco sabia da existência. Cara, o Gauntlet, assim, vou falar do que eu me lembro do Gauntlet do caso do Master System, né? Que foi o jogo, assim, que... Primeiro era muito difícil. Eu sei lá, devia ter talvez uns 6 anos de idade ou um pouco menos. Eu quase nunca passava da primeira fase, obviamente, né? E era muito foda, cara. Era um jogo muito difícil e tinha essa questão do cooperativo sem ser a tela dividida, né? Porque era aquela visão meio isométrica, então você via os dois bonequinhos ali andando e era esse terror gráfico aí. É isso que eu ia falar agora, porque você tinha que ter uma... Você tinha que ter um desprendimento visual muito grande, cara. Você tinha que ser muito criativo, porque o gráfico, ele é muito zoado. Ele utiliza os sprites, e principalmente nos cenários, é muita repetição de blocos. E, nossa, bem difícil de identificar os objetos. É bem ruinzinho mesmo. Pois mas é, cara. E você? Qual foi a experiência, assim, que... Sua primeira experiência com jogos cooperativos? Pois é, eu... Quando o assunto veio... Viu em mente, assim, eu fiquei tentando puxar alguma coisa do tipo, e eu lembrei uma coisa muito importante, que o primeiro jogo que eu zerei na minha vida foi jogando um modo cooperativo também no Master System com minha mãe, cara. Porra! Que foi o Fantasy Zone The Maze. Fantasy Zone, ele é uma série de joguinhos de nave, tipo, não é bem de navinha, é uma navinha com as asinhas meio estranhas. E aí, acho que ele teve versões pra Master System, Mega Drive. Vocês tinham arcade também. E o Fantasy, e assim, tipo, era um cenário aberto, você ia pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo, né? E aí vinham os inimigos, você atirava nos inimigos. Tipo um Space Shooter, né? Eu tô vendo aqui as imagens, eu lembro, cara, desse jogo. Só que o Fantasy Zone The Maze, ele é uma adaptação desse estilo de jogo pro formato do Pac-Man. Então você tem um labirinto, você tem que coletar as moedinhas no labirinto com as moedinhas você comprava melhorias nas suas armas e tinha que matar os inimigos. E aí depois que você conseguisse coletar todas as moedas do labirinto, você passava de fase. E esse jogo era cooperativo. E aí uma bela tarde eu sentei com minha mãe, vamos jogar agora, e a gente jogou todas as fases e terminamos o jogo. Olha só, cara. Isso foi em 1989, cara. Putz, tá entregando a idade, hein? Tá entregando a idade. Cara, eu tinha 6 anos, foi o meu primeiro videogame e fiquei maluco. Meu pai me deu videogame, o Master System 1, com Hangout, o joguinho de moto, e na memória tinha esse, tinha o jogo de com a pistola, que eu não lembro o nome. Aham. E minha avó me deu o primeiro cartucho, que foi esse, Phantasy Zone The Maze. Muito bacana, o jogo é bom. Cara, eu peguei esse jogo esses dias pra jogar no emulador, e o jogo é bom até hoje, velho. É bom, cara, né, cara? A diversão, né, cara? Jogo é muito bom, envelheceu bem pra caramba, Master System. Pois é, e esse foi minha primeira experiência com co-op. Na verdade, foi a primeira vez que eu zerei um jogo, e foi minha primeira experiência com co-op, foi fantástico, cara. Fantástico mesmo. Depois disso, só me vem um jogo na minha cabeça. Um joguinho chamado Double Dragon. Double Dragon. Cara, o próximo, logo em seguida, assim, se eu parar pra pensar, eu lembro eu com meus primos, Vitor Cabecinha, um abraço, e o irmão dele, Lucas, a gente jogando Double Dragon juntos, e aí a música e aquele climão todo, muito massa, cara. Muito massa. Cara, dessa mesma época aí, do Double Dragon, eu lembro também do Battletoads, que era, tipo, impossível zerar aquele jogo. E ele era co-op. Ele era co-op. E tem um, cara, não sei se você chegou a jogar, que o jogo era feio, horrível, mas eu ria muito jogando, que era aquele Pit Fight. Putz, o Pit Fighter. É Pit Fight, cara. Ele é um jogo co-op de luta, impressionante. Isso. Ele utilizava um pouquinho daquela coisa, daquela tecnologia do Mortal Kombat, que você usava personagens reais, eram sprites reais. Cara, exatamente. Eu achava muito bom esse jogo. Foi o último. Esse daí, voltando pro Master System, esse foi o meu último jogo do Master System, cara, antes de eu partir pro Super Nintendo. Eu pulei o Mega Drive. Você pulou o Mega Drive? Foi, eu fui direto pro Super Nintendo, cara. Cara, eu no Mega Drive, eu confesso que eu joguei muito co-op também, o Street of Rage, sabe? Puta, esqueci do Street of Rage. E já é aquele, bom demais. E já é aquele co-op slide, né, que você, a fase vai andando. Exato. E tipo o Double Dragon também, só que o Double Dragon é um pouco anterior. Na verdade, o pessoal, assim, fala que o Double Dragon é o expoente do Briga de Rua. Não é, ele não é o expoente do Beat'em Up. Que antes, anterior ao Double Dragon, você teve o Black Belt, você tinha o Kung Fu, não sei se era o Kung Fu, se era o Karate Kid, não sei, alguma coisa assim. Em que era um jogo que você ia sempre em frente e ia derrotando os inimigos. Só que o Double Dragon, você tinha primeiro, o jogo era co-op, você tinha os dois personagens dividindo a mesma tela, e você também tinha o cenário em que você poderia... Você tinha uma profundidade, você podia subir e descer no tipo numa rua, na rua. Então você tinha aquele, não diria 360 graus de área de combate, mas você tinha essa mobilidade no cenário, que anteriormente era só side-scrolling, né? Pra trás e pra frente e pular pra cima. O Street of Rage também, ele ia pra cima e pra baixo. Porque o Street of Rage já é um tipo, já é o Double Dragon da geração seguinte, né? Que já foi no Mega Drive. Isso, já foi no Mega Drive. Consequentemente, você tinha não na Nintendo, né? Mas pela Capcom, a Capcom já tava fazendo o Final Fight, né? Que foi o Street Fighter 89, que acabou virando Final Fight, que aí saiu pros consoles da Nintendo. Aí, na verdade, essa época tem um monte desses jogos, né? Tem o Cadillac em Dinossauros, tem... Fliperamas. Teve o Alien vs Predador também. Joguei. Não, eu não lembro de ter jogado, na verdade. Cadillac em Dinossauros e o Alien vs Predador, eu joguei muito em fliperama, tá ligado? Uhum. Joguei muito mais em fliperama do que em console. Agora tinha também o Capitão Comando, né? Putz, Capitão Comando, cara, da Capcom também, muito bom. Isso. Muito bom. Aí assim, aí a gente entrou também num subgênero de jogos que permitem o co-op, que é bem mais explícito, que é o Beat'em Up, que é o Briga de Rua. Uhum. Mas teve um jogo desse período que tinha um modo co-op que eu achava fenomenal e depois... E tipo, até reunia assim um ou dois amigos pra jogar desse jeito. Na verdade, dava pra fazer duplas, uhum. né? Duplas cooperativas, que é um joguinho chamado Donkey Kong Country. Sim, rapaz. O Donkey Kong Country, eu já zerei ele algumas vezes com meus primos jogando no modo co-op. Por quê? No jogo você tem dois macacos. Uhum. Você controla o Donkey Kong e o Diddy Kong. Você certo. Tem dois, três modos de jogo. Você pode jogar o solo. Na hora que você bota o cartucho e liga o videogame, tem lá as três opções. Você pode jogar o solo. Você pode jogar o modo normal, uma vez de cada, que é o modo competitivo. Quem chegar primeiro não ganha nada. Sim. Vai estar passando a fase primeiro. E você pode jogar o modo cooperativo. E o modo cooperativo do Donkey Kong Country funciona da seguinte forma. O jogador que está com o controle número 1 vai jogar com o Donkey Kong. E o cara que estiver jogando com o controle número 2 joga com o Diddy Kong. E isso passou pro Donkey Kong 2 e o Donkey Kong 3 também, cara. E eu zerei os três jogos assim, no modo cooperativo. E é fenomenal, cara. É muito bom jogar desse jeito. Que você tem aquela coisa, pô, essa parte aqui não dá pra pular com o Donkey Kong. Aí você passa pro coleguinha pra uhum. pular. Isso é muito bom, cara. Porque dá aquele um pouquinho de estratégia, sacou? Aí já é o co-op sim. entrando com estratégia. Porque até o Final Fight, o Street of Rage e o Double Dragon, você não tinha, apesar de dos personagens serem diferentes e terem poderes diferentes, você ainda não tinha o fator de estratégia sim, ali do... explícito, entendeu? Já no Donkey Kong você já começa a inserir isso aí. E tem outros dois jogos desse estilo aí, de co-op, beat'em up e tal, que acho que todo mundo deve ter jogado, pelo menos todo mundo com a nossa idade, mais ou menos, né? E com certeza jogou o jogo dos Power Rangers. Pô, caraca, velho! E Tartarugas Ninjas, cara, que era fantástico. Exatamente, e claro, o ícone de todos eles, que é o Turtles in Time, que é fenomenal, fenomenal. Eu acho que todo mundo teve a cabeça explodindo quando você podia pegar aquele ninja roxo, furreca, e jogar na tela, tá ligado? O detalhe disso é que esse efeito de você jogar na tela só tinha na versão do Super Nintendo, que era que só foi capaz por conta da tecnologia do Motion 7, que é você... poder trazer os sprites pra frente ou pra trás da tela, né? Tipo, dar aquele uh-huh. profundidade 3D. E isso, o Turtles in Time do arcade. Do arcade. E a versão, o remake que teve pra Xbox 360, aquela bosta, não tem esse efeito. Isso aí só era possível no Super Nintendo. Tanto que o último chefão, que é o destruidor no você tem que jogar você tem que jogar, ficar jogando na tela o tempo todo. Esse não tem na versão dos arcades. Eu não sabia disso, cara. Não pois sabia. Pois é. Obrigado, 3M. Deixa eu colocar uma parada aqui interessante. Tem dois joguinhos aqui específicos que, se eu falar de cara, e aí vem entrar novamente, eu vou puxar um pouquinho a parte da estratégia. Se eu falar assim de cara, você vai falar que não é co-op. Mas eu tava pensando com carinho, e os dois, principalmente o segundo, vai ter um elemento de co-op muito forte, e também é bom até pra gente avançar mais uma geração. Certo. Top Gear. Fantástico. Também tá pensando nele. E o Mario Kart. Os dois certo. São jogos de corrida. E na uhum. teoria, jogo de corrida é uma competição em que quem chegar na frente vence, certo? É. Porém, principalmente o Mario Kart e o Mario Kart 64, eu lembro que eu vinha e enxergava muito isso nele, é o seguinte, você tem três níveis de dificuldade. Você tem os 50 cilindradas, os 100 cilindradas, uhum. que são as dificuldades fácil e normal. Ali nessas duas aqui você vai poder trabalhar como se fosse um jogo competitivo mesmo, quem vencer uhum. ganha, quem chegar na frente é o melhor e tal. Quando você coloca em 150 cilindradas, o nível de dificuldade do jogo extrapola qualquer tipo de paciência que o cara tenha. Se você jogar sozinho, é muito difícil de você conseguir vencer uma corrida. Porém, você jogando de co-op, jogando com mais um coleguinha, você pode meio que controlar como funciona. Bota um jogador, vai na frente para tentar ganhar a corrida, e o segundo fica de retaguarda, fica... fazendo a cobertura. Porque quando sim. um inimigo controlado pelo computador tentar fazer ultrapassagem no primeiro colocado, você pode utilizar alguma arma e derrubar ele. E aí manter o seu coleguinha lá em primeiro colocado. no primeiro lugar. Por quê? O jogo você só avança se você, acho que chega em terceiro ou quarto lugar, não lembro agora. E aí, o jogo, como o 150 cilindradas é muito difícil, você e seu coleguinha tem que trabalhar junto pra vocês conseguirem vencer as fases. Eu achava isso fantástico no Mario Kart, cara. Verdade, verdade. E agora, eu fiquei aqui com uma dúvida. Que eu me lembro, você falou da questão de estratégica do jogo co-op, um jogo co-op era mais estratégica. Agora eu tô tentando lembrar se esse jogo dava pra jogar com duas pessoas, eu acho que dava, porque ele, o Lost Vikings da Blizzard. Eu acho que ele não era multiplayer, não. Cara, eu tô na dúvida, é isso que eu não tô lembrando. Eu acho que não tenho certeza também, não vou, não, isso aí eu realmente não vou lembrar. Mas ele tem um fator de estratégia muito alto. Dava dois jogadores, sim. Tô olhando aqui. Dava o Lost Vikings? Dava. Pronto, Lost Provavelmente Vikings. quem apertasse o botão controlava o terceiro que não tava fazendo nada. Ah, entendi. Entendeu? Então rolava, rolava. Entendi. Tem um tipo de jogo específico, apesar dele ser single player, eu tive muita experiência com ele compartilhada com pessoas que estavam ao meu redor, apesar deles não serem co-op, que são os. O primeiro começou com. Alone in the Dark, o clássico de PC, principalmente Alone in the Dark 3. E aí eu sentava, instalava o jogo e juntava com os meus amigos e primos lá em casa para poder tentar desvendar juntos os mistérios e tomar os sustos juntos. E posteriormente, lá no Play 1, aconteceu a mesma coisa com Resident Evil. A gente não entendia, tipo, a gente juntava todo mundo perto do Play e um amigo nosso tinha uma locadora de videogame, ele fechava a locadora depois das 8, 9 horas da noite e só ficava os amigos vendo ele jogar Resident Evil, cara. Em japonês, ainda por cima. Sim, putz, japonês, caralho. Ou seja, a gente não entendia nada, mas ficava naquela tensão. Então, tipo, apesar do jogo não ser um jogo com mecânica de multiplayer, cooperativa ou competitivo que for, mas por estar compartilhando a experiência junto, dava a impressão de ter. Por mais que você só estivesse assistindo alguém jogando, parecia que você estava dentro, estava participando daquela experiência junto. E eu curtia muito vivenciar isso aí, Cara, sabe? eu acho que isso foi uma coisa, pelo menos, muito da nossa geração, né? Essas jogatinas compartilhadas, né? Eu lembro muito disso, sabe o quê? Jogando Alex Kidd, cara. Putz. De dividir o controle enquanto tava jogando, porque não tinha continue, não tinha porra nenhuma, né? Só tinha três vidas e era isso aí. E aí tinha o amigo que era melhor numa fase, então você passava daquela fase, passava outra, o controle pro outro brother que jogava melhor naquela determinada fase passar, entendeu? Teve alguns jogos que a gente não mencionou, até porque a gente tá mais focando no que a gente viveu, mas eu lembrei rapidamente assim dos jogos do Mickey, que era o Mickey e o Donald. Eu acho que Sim, era cara, eu. Magic World. Não, ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora. Cara, eu era alucinado por esse jogo, Eu não vou lembrar, desculpa. Eu não lembro o nome dos jogos. Eu joguei muito o Castle velho. Freedom e o Island of Magical Adventures. É, alguma coisa assim. Eu Eu joguei tô muito olhando Master aqui. System, então esses daí já são de Mega Drive, Super Nintendo, eu não joguei muito. É isso mesmo. Magical Adventure. Não, que eles trocavam de roupa, tá ligado? O dono de Isso. tinha armadura e tal. É isso mesmo. Exatamente, exatamente, exatamente. Pois é. E aí, quando a gente vai chegando no Play 1, eu vou me posicionar aqui agora por um outro tipo de co-op. Que aí sim, meu amigo, eu vou te falar que foi a coisa que eu mais joguei em modo multiplayer cooperativo do mundo inteiro. Que é um joguinho. Agora sim, já entrando na era das comunicações, telecomunicações via telefone e posteriormente via internet. Foi o meu primeiro contato com multiplayer online e o jogo se chama Diablo. E ouso dizer que até hoje, depois de 96, Diablo, 20 anos do lançamento. Caralho, o Diablo tá fazendo 20 anos! Tá que pariu. Diablo está fazendo 20 anos! Meu Deus do céu, um dos jogos que eu mais amo no universo inteiro! Cara, Diablo foi o jogo. Diablo 1 foi o jogo que eu mais joguei online hoje, de todos os tempos. Não, não tem World of Warcraft, não tem Diablo 3, não tem Diablo 2. No período de 1996 até 2000, quando lançou Diablo 2, eu joguei o Diablo 1 de forma inacreditável. Primeiro, antes do lançamento da internet, porque quando, assim, quando o Diablo 1 lançou, a rede mundial de computadores ainda não era popular. Sim. Então ele, se você pegar o CD para instalar agora, ele só vai ter a opção de você jogar via modem. Via modem, ou eu não sei se já vinha... Aí você pergunta, como assim via modem? Via modem é o seguinte, você tinha um aparelhinho, normalmente ficava fora do computador ou dentro, certo? Que você pegava... Você não tem um telefone em sua casa? Um telefone fixo? Sim, sim. Sei se a pessoa que está ouvindo sabe o que é um telefone fixo. Porque, por exemplo, na minha casa não tem telefone fixo. É. Telefone fixo é um celular que fica preso a uma parede e ela não sai de lá, certo? É mais ou menos isso. E aí você pegava um fio da parede desse seu telefone fixo, conectava no computador, digitava o número da casa do seu coleguinha que queria jogar Diablo com você... E aí o computador do coleguinha atendia essa ligação. E ele fazia a conexão do computador que você. Do seu computador ligando pro computador do coleguinha. E aí o jogo conectava. Isso era jogar Diablo via modem, meu amigo. É como se fosse fazer uma ligação de telefone. Era uma loucura inacreditável. Depois de algum tempo, isso foi em 96. Quando foi em 97, 98, com o lançamento do StarCraft, se eu não me engano, ele já veio uma atualização no Diablo que habilitava, olha só você que moderno, o jogo via TCP/IP, via rede. E que sabe? Também era outra merda pra configurar, cara. Mais ou menos, se você tivesse em uma rede local com vários computadores, era tranquilo, você digita, blum, botava CP lá, um abraço. Se não, aí ao invés de você fazer a ligação via modem pra casa do coleguinha, você já tinha sua conexão via internet, né? Internet discada, diga-se de passagem, pela internet. Coloca o sonzinho, viu? Coloca o sonzinho para as pessoas. A internet discada é quando você dava o número e fazia esse sonzinho aqui, ó. Aí ele ligava pro ZAS ou pro Terra na época, tinha também o Enet, Servinet, aqui lá em Salvador, ou aí em Salvador, sei lá, de onde você esteja. E... UOL. É, já tinha o UOL também. AOL. AOL é com a American Online, né? Nossa, tinha vários. E aí, pronto, você já conectado à internet, você recebia um número de IP, e aí você poderia, com esse número de IP, conectar um número de IP de outro coleguinha. Posteriormente, a iOS, não, acho que aí sim, já na época do StarCraft, que veio o já conhecido Battle.net, que é um servidor da Blizzard, onde você se conectava, e aí lá você encontrava coleguinhas para poder jogar junto. Hoje é comum em qualquer jogo que se joga online, né? Você tem um espaço, um hub, onde vocês se encontram para poder organizar partidas online. Mas Diablo, cara, foi minha primeira experiência online e uma das melhores, e eu lembro com muito carinho da época do Diablo 1, cara, que eu joguei bastante, nossa. Eu tive uma experiência de multiplayer, que provavelmente todo mundo que jogou esse jogo, que esse jogo, assim, ele era um multiplayer competitivo foda, e ele deve ter terminado muitas amizades. Ah, peraí. Que é 007 GoldenEye. Mas ele é competitivo. Ele não é qual? Sim. Então, mas você tinha, se eu não me engano, você tinha algumas missões de co-op. Eu joguei muito pouco justamente porque eu não era muito bom. Eu nunca, na verdade, eu nunca fui bom com jogos competitivos. E aí quando eu juntava a galera pra ficar um matando o outro, ou um querendo vencer do outro, tipo um jogo de luta, Street Fighter, eu sempre tinha o Street Fighter pra zerar do que pra lutar um contra o outro. Eu nunca fui muito... Decidi ficar querendo competir, querer ser melhor, tá? Eu nunca curti. E eu não joguei muito GoldenEye por isso. Na verdade, por dois motivos. Eu não tive o 64. E também por conta desse lance. Quando a gente juntava pra jogar o 64, pra jogar o 007, era pra ser com um contra o outro. E eu não me dava muito bem com aquele controle e tal. E aí, deixando pra lá. Aquela nave espacial, né? Pois é, aquela maluquice inacreditável. Cara, eu acho que minha primeira experiência de co-op online foi com o Diablo 2. No Diablo 2. Inclusive, eu estou jogando por agora, esse período. Estou voltando, revisitando o Diablo 2 e, cara, o jogo tá bom até hoje. Nossa senhora. Muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. Diablo 2 era fantástico. E jogava eu e mais dois amigos. Aí que eu digo que era uma merda a gente conseguir conectar os três computadores, porque ficava cada um na sua casa, né? Sim. E aí essa porra de conexão TCP e IP era uma merda do caralho. Aí a conexão do brother caía, aí quando ele reconectava o IP era diferente. E aí a gente tinha que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. E aí a gente foi zerando até chegar no Hell, tá ligado? Pô, você foi aumentando o nível de dificuldade. É, a gente foi jogando até chegar no Hell. Caraca, mano. Era um Paladino, a Amazona e o Druida. Pô, party muito boa. Hoje minha party eu tô jogando aqui com Paladino, Amazona e um Bárbaro. E aí eu tô fazendo um Paladino meio healer, meio porque eu tô querendo fazer o Paladino Hammerdin, né? Que é aquele que só usa aquela skill do martelo que fica girando. Aham. Uhum. Inclusive, sim, eu tô querendo fazer esse mesmo paladino com o Crusader no Diablo 3. Que eu acho que dá pra fazer uma build parecida com essa. Obrigado, mas vamos fazer esse pulo, então? Vamos, eu queria, assim, você que, inclusive, você que tá mais por dentro do que tá acontecendo hoje, que eu tô meio atrasado ainda com relação às gerações de jogos, o que é que a gente tem hoje no cenário cooperativo nos videogames? Cara, olha, pra mim hoje é um jogo que eu tô jogando atualmente, e é um cooperativo, na minha opinião, muito bom, é o The Division, né? Sim. Pelo seguinte, a gente já tá falando de... A gente falou lá atrás dos jogos que a gente jogava em casa, do console e tal. E hoje a gente tá falando da internet com uma conexão boa, que você pode... Teoricamente boa, né? Onde você pode ter muitas pessoas jogando. E o The Division, ele faz uma coisa um pouco parecida com... Como você tem no Battlefield, que você tem o squad, né? Que é até quatro pessoas jogando ali naquele time, né? E o legal é o seguinte: no The Division, pra você ser bem sucedido, você tem que realmente jogar em time. Putz, tá ligado? Você tem que jogar em time. Não, por exemplo, se você for pra Dark Zone, quem joga vai saber, não dá pra você sair a torto assim, atirando de qualquer jeito, tá ligado? Você tem que ter diferente do, por exemplo, World of Warcraft, você tem os roles bem definidos, né? O que cada um vai fazer. Sim. No The Division, todo mundo tem tudo. Ele não tem uma classe equipa, definida no The Division. Isso, você equipa o que você quer na hora, escolhe as skills que você quer na hora, os talentos que você quer na hora. Óbvio que no caso, as suas armas, os seus equipamentos vão beneficiar skills de determinado tipo, entendeu? A skill de médico, a skill de tech ou de segurança. Mas é bom ali, quando você monta seu squad com quatro pessoas, que cada um cumpra uma função diferente e que você tenha, assim, essa estratégia. Porque, por exemplo, o computador sofre fogo de supressão, então você atira pra ele ficar baixado. E isso vai criando várias estratégias, sacou? Você não consegue progredir na raid lá sem estratégia. É que nem você chegar no Battlefield, que você tem um cara que joga pra caralho, ele vai sair na frente e vai matar todo mundo de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Não, não dá, não dá. E ele, então ele é um cooperativo bem inteligente, né? Ele faz com que realmente... Por exemplo, é muito diferente quando eu jogo com os meus amigos, que a gente se conversa e tem uma estratégia bem definida, do que quando a gente monta uma party lá na hora pra fazer uma missão, por exemplo. Saquei. Tá bom? Saquei. Pô, muito bom. E esse, o The Division, ele tem um pouquinho também do que aconteceu assim no WoW, o que aconteceu também com Destiny, que são jogos que você tem um ambiente aberto, que onde você, dentro do próprio jogo, você escolhe o que você quer fazer. Se você quiser jogar um pouco mais single player, sozinho, você vai ter, em determinado momento você vai ter que fazer parte da comunidade e ter o jogo cooperativo, e também você pode juntar o seu time cooperativo e entrar no ramo do competitivo entre times, o que eu acho isso muito bacana. Sim, uma vez eu tava jogando na Dark Zone, você tem a opção de matar outros jogadores, né? Quando você mata outros jogadores, você fica rogue. Tá, peraí, rapidão. Mas o Dark Zone, assim, eu não conheço muito do The Division. O Dark Zone é uma... Pra mim, até onde eu sabia, eu tinha entendido, a Dark Zone era uma área de PVP, não? Não? É, sim, player versus player? Mas, não, ou também acontece isso lá? Pronto, a Dark Zone, ela é uma área isolada do jogo, então você tem o seu single player que você pode jogar lá sozinho, a história, né, o modo história, você pode jogar sozinho, pode jogar com seus amigos, isso não, é, você escolhe, você pode fazer sozinho ou com a galera. E a Dark Zone é uma área isolada, onde você vai entrar sozinho ou com sua, o seu squad. Lá tem... Lá, pense na Dark Zone com uma dungeon grande, certo? Uhum. Então, nessa dungeon, a gente vai ter vários pontos onde vão ter vários NPCs. Onde que vai ter um boss, que vai ter uma caixa, que vai ter item pra pegar, sacou? Uhum. Vão ter missões pra fazer dentro da Dark Zone. Só que essa Dark Zone é uma zona de PVP também. Oh, beleza. Então, por exemplo, vamos supor que você tá fazendo uma quest dentro de, de uma loja de artigo esportivo lá, que é cheio de gente. Pode ser que você comece a matar os caras e vê um outro squad que chega assim, não, agora a gente vai matar vocês, já que vocês já limparam tudo, a gente mata vocês, mata o boss e leva tudo, sacou? Uhum. Isso pode acontecer, tá ligado? Ah, legal. Quando um agente mata outro agente, ele se torna rogue. Ou seja, é... Todo mundo pode matar ele sem ter penalidades, entendeu? Entendi. Sabe que jogo tinha isso? O Lineage ou Lineage, como o pessoal fala. Tipo, você é um cara neutro. A partir do momento que você mata um jogador, você é habilitado a ser matado também, sacou? É mais ou menos tipo, como se fosse tornasse a ser alvo de caçadores, sacou? É bem interessante. Só que é o seguinte, lá você, por exemplo, você tem níveis de rogue, entendeu? Quando você mata muito, você abre uma caçada na sua cabeça, você fica, vira Manhunt. Que lindo. E aí quando você vira Manhunt, você aparece no mapa exatamente onde você tá. Putz! Porque a recompensa pra te matar é grande, e a recompensa, porque assim, esse status de rogue, ele fica durante um tempo. Depois de um tempo ele some, você vira agente normal de novo. Se você sobrevive a uma caçada dessa de Manhunt ou de Rogue, você tem recompensas também, entendeu? Porra, bacana. Só que aí sim, hoje então nós temos, eu vou talvez falar uma besteira, mas nós temos como os ícones de jogos cooperativos online maiores, atuais, eu diria o próprio The Division, o Destiny, que acho que já tá nas suas últimas, e ainda assim World of Warcraft. Por outro lado, nós estamos falando dos MMOs, né? Uhum. São jogos massivos, multiplayers, onde tem um foco bem, bem grande também na parte cooperativa, por causa das raids ou raids do World of Warcraft e do Destiny, e aí no caso do Dark Zone no The Division. Mas, e o que aconteceu com os jogos cooperativos locais, onde você tinha o controle 1 e o controle 2, que a gente falou lá no começo do podcast? Eu lembro que no Xbox 360 eu ainda cheguei a jogar o Gears of War cooperativo, zerei o primeiro Gears cooperativo com um amigo meu, joguei um pouquinho do Resident Evil 5 no modo cooperativo também. Não sei se os Halos eram cooperativos, apesar de não ter jogado, os Halos também já tinham, eram cooperativos, tela dividida. Uhum. O que aconteceu? O que é que a gente tem hoje, se é que a gente ainda tem jogos que você possa dividir a tela com seu coleguinha e se divertir? Eu tenho um aqui agora que veio na minha cabeça, mas que eu vou falar depois que você falar aí. Certo, olha, eu joguei muito Gears, certo? Joguei sozinho, joguei cooperativo todos. E pra mim é um dos jogos, assim, digamos assim, atuais, né? Que vem dessas últimas gerações, com mais força nesse negócio de tela dividida. Eu não consigo me lembrar de outro que seja especificamente de tela dividida que tenha o mesmo tamanho, que seja um AAA como é o Gears, certo? Eu tô lembrando aqui, tem muito jogo indie, né? Como o Broforce. Putz, Broforce é mesmo, ele é. Que é um multiplayer, tem o próprio Gauntlet, que foi... Tem uma versão mais recente. Tem uma versão mais recente. Tem... Todos eles têm pra PlayStation 4, Xbox One. Isso. Tem, caralho. Sabe qual? Mágica. Mágica é sensacional. Mágica, cara. Velho. Mágica. Aí, ó. Então, existem opções. Hoje ainda existem opções pra você ter aquela jogatina de ter amigos na sala, com controle na mão e aquela gritaria. E estarem todos jogando juntos em prol de um objetivo em comum. Humberto, uma indicação para um jogo novo e uma indicação de um jogo antigo. Cara, uma indicação... Começa pro antigo e pro novo. Tá, começar pelo antigo. Cara, quem não jogou, se você for muito novo, você ouvinte for muito novo, jogue o jogo das Tartarugas Ninja. O Turtles in Time? Turtles in Time, cara. Tartaruga, o jogo... É um jogo de Tartarugas Ninja 4. Ou Teenage Mutant Ninja Turtle 4, Turtles in Time. Super Nintendo, versão, a melhor versão do Super Nintendo. Isso, fantástico. E atual, cara. Atual. Se você quiser se divertir muito, jogue Broforce. Porque Broforce é sensacional. Não, porra, não tem nada melhor do que jogar Broforce bêbado, cara. Caraca, bêbado. O jogo já é meio impossível, tá ligado? Em alguns níveis. Bêbado fica melhor ainda. Maneiro. Bom, as minhas recomendações, eu pensei em recomendar um outro jogo, mas eu acho que eu vou ficar com o meu primeiro jogo cooperativo, que foi o Fantasy Zone The Maze, até porque ele é um jogo diferente, porque ele é um diferente igual, ele é um jogo nas mecânicas do Pac-Man, né, de tipo come-come, né, de você comer as pecinhas, as moedinhas no cenário e se defender com armas, mas como eu falei, ele é um jogo que envelheceu muito bem e eu não lembro de ter nenhum jogo recente com esse tipo de mecânica de labirintos em que você tem que coletar coisas, e eu acho fantástico, é muito bom. E um jogo recente, que tá aí tanto na geração anterior do Xbox 360 e PS3, quanto também disponível pra PC, tem pra PC também, pra PlayStation 4 e Xbox One, e que você divide tela, você joga local e joga online também, é um joguinho chamado Diablo 3. A melhor versão de Diablo 3 não é a versão de PC, por incrível que pareça, é a versão de PlayStation 3 ou PlayStation 4. PlayStation 4, que vai ter os gráficos melhores. Mas o jogo foi portado pro controle de uma forma magistral. É muito gostoso de jogar o jogo no controle. E dá pra jogar com 4 pessoas na mesma televisão, no mesmo videogame, cara. E é muito divertido. Eu recomendo pra qualquer um que tenha um irmão, ou tenha uma namorada que gosta de videogame. Diablo 3, PlayStation 4, Xbox One. É a minha recomendação. Esse foi o nosso primeiro Copcast. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso novo projeto. Tem tudo pra dar certo. O papo aqui fluiu muito bacana, hein, Humberto? O que é que você achou? Sim. Mas achei bom. Acho que a gente ainda vai ter mais química, alinhada. Pegar o ritmo, né? Porque a gente tá quase um ano sem fazer podcasts e tal, mas a gente tá querendo voltar. E eu acho que esse é um pontapé inicial bacana. Só nós dois por enquanto, batendo papinho aqui rápido sobre o assunto que é na nossa mente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Então, se você gostou, comenta aqui no nosso site, fala com a gente no Facebook ou então no Twitter. Humberto, por favor, seu Twitter. Meu Twitter, mais simples do que isso impossível, é _umbis. Muito bem, o meu Twitter é o nerddendê, @nerddendê. Então, vocês vão me encontrar no Twitter assim, vocês vão me encontrar no YouTube assim, no Facebook também, podem me encontrar assim também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Humberto, dê tchau pra galera. Tchau, galera. E tchau, galera. Até a próxima. Fui.